23 horas, 58 minutos. Bem, ouvintes da Rádio IPB AM, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecendo a vocês todos que estiveram ligadinhos até esse finalzinho desse programa. Obrigado pela sua sintonia. Amanhã, no mesmo horário, a partir das 19 horas, estaremos juntinhos aqui na IPB, levando o melhor da música sertaneja. Agradecendo a Deus por mais esse dia de trabalho e até amanhã, no mesmo horário, se Deus assim os permitir. Fiquem com Deus. Operando em ondas médias e tropicais. Ondas médias, 1.410 kHz. Ondas tropicais, 4.895 kHz. Rio Grande, Mato Grosso do Sul.